abraço nos beats. Hashi, Nama. Vida de crianças que se vão em vão na guerra. Eu vou trazer a esperança, o fim dessa era. Eu vou lutar pela paz até que minha vida acabe. Hashi, Nama. O primeiro local, o mundo de eu cresci. Não tinha nenhuma piedade, sozinho evoluí. Lutando desde os 5 anos de idade. Só mais um menino na guerra dos clãs. Ensinado que a paz só vem com a matança. E nesse ciclo de guerra sem fim, o sangue no chão é das nossas crianças. Como aconteceu com os meus irmãos, meu pai me diz que isso é um orgulho e que nesse mundo isso é tradição. Então vou mudar esse mundo, eu juro, pra que as crianças possam ter futuro. Pro Tobirama se sente seguro. Eu busco a paz, é por isso que eu luto. O meu jeito ninja vai salvar o mundo. É que eu sempre sonhei com lugar pra descansar, mas impossível de achar. Como a sombra de uma folha, o mais forte eu me tornei. Um sonho realizar, uma milha eu vou criar. Seu nome vai ser Kono. É assim que eu sou, luto até não aguenta mais. Porque eu sei que eu vou um dia alcançar a paz. Vou tornar verdade paz na humanidade. Eu sou Hashirama, o primeiro Hokage. É assim que eu sou, luto até não aguenta mais. Porque eu sei que eu vou um dia alcançar a paz. Vou tornar verdade paz da humanidade. Eu sou Hashirama, o primeiro Hokage. Sete minutos, Sidney Scalzi nos beats. Vida de crianças que se vão em vão na guerra. Eu vou trazer a esperança, o fim dessa era. Eu vou lutar pela paz até que minha vida acabe. Hashirama, o primeiro alvo. Quando eu era pequeno, eu não sonhava isso sozinho. Havia outra criança que parecia comigo, que também tinha um sonho de pôr fim nesse conflito. Nós tínhamos um laço, ele era meu melhor amigo. Só que o destino separa o nosso caminho. Cortamos o laço e a guerra foi declarada. Meu melhor amigo virou meu maior inimigo. O nome dele é o Tihamatara. Você sabe que é como meu irmão. Mesmo que você se negue a ver, a guerra me tirou Kaorami Itama. Só que a vida me trouxe você. Parece que o amor se transformou em dor. E mais uma vez vamos ter que lutar. Só que você é um traidor, tem que destruir minha vila. Mas importa na minha vida e eu não vou te perdoar. Quanta maldade você esconde, mandaram você perder o controle. Então eu vou te mostrar hoje, porque me chamam de Shinobi. Pode usar Mangekyo, Susano, de uma biju, aumenta seu poder. Só que você nunca vai ter sangue, Seiju. Mandaram meu amigo, eu sou mais forte que você. Eu só queria te fazer entender, todo esse ódio não tem um porquê. Na guerra os dois lados só vão perder, porque os inocentes sempre vão morrer. Não importa o que faça, você é meu amigo e até no fim ainda vou te amar. Só que pela maldição do ódio você foi corrompido. Mandaram meu amigo, eu tenho que te matar. É assim que eu sou, luto até não aguenta mais. Porque eu sei que eu vou de alcançar a paz. Vou tornar verdade paz na humanidade. Eu sou Hashirama, o primeiro Hokage. É assim que eu sou,